Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdopoli, está começando mais um Nerdopoli Cast. Eu sou Marcos. Não consegui nenhuma referência do mal na companhia de Wellington Magari. Eu tô com meu saquinho de pipoca aqui. Então vamos pro cinema. Essa sessão tá prometendo ser quente. Cara, que porra. Que merda de sessão é essa que o cara bebe pinga, fuma cigarro, come pipoca? Sessão dos anos 80. Essa foto. Não, calma aí. Não. A sessão não é nos anos 80. Não. Mas o espírito dela é para homenagear os anos 80, que é o... Então, falta o cara jogar cocô antigo. Entendi. Só sim. Falta o cara jogar cocô na tela, né? Era a época que o pessoal assistia o filme sentado na escada do chão, quando não tinha mais espaço. Muito bom, porque nós estamos falando hoje de um filme que o Magaren, há milhões de anos, pede para a gente fazer, inclusive fez abaixo-assinado. Hoje teve um pronunciamento do Temer, o Temer falou desse assunto também, né? Que é o filme Final Girls, muito mal traduzido, Terror nos Bastidores. Nossa. Que eu já vi muito, olha, eu pego no pé de tradução, mas essa aqui tá de parabéns. Quem será que falou? Será que vamos a garota final, a última garota? Não, vamos traduzir pra Terror nos Bastidores. E o quê? Pior que isso, só colocar o Tim Wolfe como o garoto do futuro, só porque tem o Michael J. Fox. É, agora por que Terror nos Bastidores se eles não estão no Bastidores, né? Quando eu vi o, inclusive, Magari, antes da gente vir pra uma breve vírgula e já entrar no cast, quando eu vi o título Terror nos Bastidores, eu achei que era tipo assim, a galera foi ver o filme e estão morrendo no bastidor do filme, sabe? Tipo assim. Então, é tipo o Fantasma da Ópera, assim, que tem o exatamente. Cara matando nos bastidores do teatro lá. Então, a tradução do filme não é só, do nome do filme não é só ruim, como atrapalha. Uma prova que o cara não viu nem nada do filme. Não viu, atrapalha, muito mal feito, mas... Acho que eles falaram assim, eles viram um pedaço, eles vão ver no cinema, acho que vai ter muita gente morrendo no cinema. Então. Os bastidores. Morte, terror no cinema não pode, porque senão vai falar dos caras que saíram matando todo mundo no cinema aí, uns tempos atrás. Põe nos bastidores aí, já era. Muito mal feito. Mas o filme é bom e a gente vai provar isso daqui a pouco... Depois de uma vírgula sonora de uma sopa de tubarão. Se você não entendeu a piada, você entende depois. Algum tempo atrás, nós falamos de um filme chamado... Jesus, esqueci o nome. Por Trás da Máscara. Por Trás da Máscara, que é um filme que eu não sei se você concorda, mas é mais ou menos a mesma premissa desse, só que com uma ideia diferente, né? É, homenagem ao gênero slasher, né? Sim. A diferença é que o Por Trás da Máscara é tratado como um documentário, né? Que acaba virando isso. Um slasher movie no final, enquanto esse é um Inception. Como é que é aquela palavra que o pessoal do Tênis Azul usa? Não sei. Tênis verde. É tipo uma... Tem uma palavra específica pra esse tipo de coisa que eles fizeram, né? Acho que sei o que você tá falando, mas... Você é Tênis Verde, não me importa. Sim. Bom, no elenco aí do filme, nós temos Thaisa Farmiga. Eu sabia que eu conhecia ela de algum lugar. E é do American Horror History, né? Parece que a família dela toda tá no American Horror. Ah, não. Ah, tá. A mãe dela acho que tá. Ah, não. A irmã mais velha. É irmã ou é mãe aquela mulher? Acho que é mãe. Bom. Ela é a irmã mais nova da Vera Farmiga. É Farmiga, né? Na verdade. É Farmiga. E ela. Farmiga, Farmiga, tudo faz. E embora o American Horror History mude de história, ela tá em todas as temporadas fazendo. Não sei se todos, que alguns eu não perdi. Mas fazendo cada vez um personagem diferente com a mesma cara, né? Tá certo, que vai mudando as histórias e os atores continuam, né? Mas a diferença é que, por exemplo, a irmã dela. Os personagens dela realmente mudam, né? E ela não, parece que ela só muda de nome. Mas tudo bem, vamos lá. Ah, tá. É a mesma personagem, só. É a mesma... parece que a pessoa não tá atuando. Excelente, só mudou o nome. E o background do personagem. Bom, a Nina Dobrev, que é a Vic, a Marlin... Você já errou o nome dela recentemente. Já? Não é a primeira vez? Em qual filme que ela tá, Magari? Triple X. Triple X? Ah, sim, muito bem. Errei recentemente. Bom, Marlin Ackerman, ela que é a melhor do filme aí, se é que você me entende. Ela é a... Esqueci o nome da personagem, a Espectral, lá no Watchmen. Watchmen. Nossa, ela é Espectral? É. Mas vamos ver até onde a gente vai sem o Marvel, ó. Sem o Magari ligar a Marvel. Vamos lá. Até agora tá 1-0 pro time da casa. Tá difícil. Tá difícil, mas a gente consegue, Magari. Uma hora você consegue. Alexander Ludwig. Acho que esse acertei. Esse tem cara de filme com o Zac Efron, não tem? Tem cara de aquele típico ator jovem, adolescente. De Malhação, né? Tanto que os filmes dela deles estão todos filmes assim. Tá no Jogos Vorazes. Olha aí, sabia que eu lembrava dele de algum lugar. Deixa eu ver, Jogos Vorazes, foi legal, o terror no... Não, no Protetor também. Mais. Protetor? Eu não lembro dele no Protetor. Nem eu. Ele tá no Gente Grande 2. Genérico, né? É, ele tá no Gente Grande 2 também. Ah, não, mas é outro Protetor, não é aquele que a gente fez, não. Não, é outro Protetor. Mas ele não é principal é também. Não faço ideia. Ô, Magari, eu não entendi uma coisa. Lembra que eu comentei com você que o nome desse filme, na verdade, é Final Girl, né? E aqui no Brasil, porcamente, foi traduzido como Terror nos Bastidores. Mas vai ser lançado esse ano, se não me engano, no ano que vem, um Final Girl que ele também está. Ele? Ué. Não, será mas que vai... é um remake? Ou, sei lá, refilmaram? Falaram que ia ter uma continuação. Instante. Mas não é ainda, não. Quem? É esse Ludwig aqui? É, esse cara mesmo. Ele tá no Terror nos Bastidores e tá num filme que não foi lançado ainda, que vai se chamar Final Girl também. Ah, Final Girl, não The Final Girl. Não, é Final Girl. Ah, é outro cara, é outro filme. Outro filme. Estranho, né? Curioso, né? Bom, a Alia Shawkat. Lembra dela de algum lugar? Aliás, esse maluquinho aqui que tem cara de filme besterol, o Adam Devine, eu acho não, que... É o Fortão, né? É, acho que eu lembro dele do Tinha Que Ser Você, do Duende Verde lá. Ó, tô chegando na Marvel, hein? Sabe o cara que era o Duende Verde? Não sei, o Willem Dafoe? Não, o outro, o filho dele. O James Franco? O James Franco, tem um filme do James Franco e o cara lá do Breaking Bad, o ator do Breaking Bad, que eles são genro e sogro, sabe? Ah, tá, eu vi. E esse maluquinho aparece aí fazendo um besteira pra avaliar, né? É, Chloe Bridge. Ah, ele dubla o Flash no Batman, o filme, o Lego. Batman Lego, é, exatamente. Passou raspando agora, o Magari. Não, eu só tô citando DC hoje, eu tô deprimido. A Chloe Bridge, que ela tem cara de... É, são tudo adolescentes, porque o filme brinca com aquela história. Que a história do Slash é isso, o assassino doidão matando um monte de jovem à torta e à direita. E por final, o Thomas, que eu não vou tentar falar esse sobrenome aqui. Middle Teach. Que ele também, ele não me é estranho. As Aventuras do Capitão Cueca, tá bom. Ele tá no Kong. Ele é um dos cientistas do Kong lá. No Kong? É Kong. Não, sim, eu lembro, mas eu não lembro dele no Kong. Não. É, na Kong ele só faz a voz. Eu tava confundindo com outro cara. Ok. Bom, o que acontece? Nesse filme, então, nós temos a Thaisa como pessoa. Thaisa. Que é a Max como personagem principal, filha da Amanda Kurtzrich. E aí, esta Amanda, ela é atriz de filme B no mundo real, né? E aí, tanto é que no começo do filme dá a entender, Magari, que ela não consegue fazer outros trabalhos por conta desse filme chamado aí, como é que é? Lagoa de Sangue? Isso. Lagoa de Sangue. Blood Camp, eu acho, né? É. Que tem aí o filme 1 e 2 e só não teve 3, acredito eu, que a personagem morreu, né, no filme. Ah, então... A atriz, né? Qual foi a personagem? Não, Amanda, atriz que fazia a personagem. É o Inception, né? A Amanda, a atriz que fazia o personagem do filme dentro do filme, ela morreu. Aí, o nerdzinho de plantão tá fazendo rolando uma conversão desses filmes, né? O Lagoa de Sangue 1 e o Lagoa de Sangue 2. E quer porque quer que a Max... Vai participar por ser filha da Amanda, né? Que era a grande atriz do filme, coisa e tal. E aí no cinema, a gente não vai contar o quê, que é pro cara assistir, mas rola uma desgraça lá no cinema. que faz com que toda a galera aí do mal, né, essas que eu já citei, menos Ramanda, que já está morta nesse momento do filme, e isso está no sinopse, vão parar dentro do filme A Lagoa de Sangue, Magari. Que é tipo o Crystal Lake, né, do Jason. Isso. Na verdade, é basicamente o Jason, né? Um assassino, um slasher, matando os monitores, tinha esquecido a palavra, do acampamento, a torcha direito. Eles mudam alguma coisa suavemente, né, Magari? Mas não deixa de ser... Não deixa de ser o Jason. A homenagem é clara aí. A máscara, tudo do bicho lá, o Jason. É o Jason Voorhees. A única coisa que muda é que o Jason, se não me engano, ele foi afogado no lago, né? Porque os monitores estavam fazendo coisa mais interessante que cuidar de moleque chato. Entendi. Bom, aí o que acontece? Eles estão dentro do filme, eles não demoram muito para descobrir que estão dentro de um filme, né? Dentro de um slasher movie, e não demoram também. Na verdade, dentro do filme que eles foram ver. Dentro do filme lá, o campo. Lagoa de Sangue. O Sangrento lá. Lagoa Sangrento. Eles estão dentro desse filme. E aí o que rola de mais sentimental é que a personagem... É que é difícil de explicar, porque a gente tá falando de um filme dentro do filme, né? Mas a Amanda... A ideia é essa. A ideia é se esse filme Lagoa... É Camp Blood Bath, que é em inglês. Que é acampamento, banho de sangue no acampamento. Tradução mais clássica. Banho de sangue no acampamento. Ele é um filme dos anos 80, típico. Uma das atrizes, que era a atriz principal do filme, que é essa Amanda, ela fez sucesso com os filmes, mas não conseguiu fugir. E uma hora ela morreu, como acontece com todo mundo. E a filha dela sente falta dela. E ela não quer ver a mãe dela atuando num filme, mesmo que seja nova. Ela sempre tem essa relutância. O pessoal consegue convencer ela aí, eles acabam indo dentro do cinema, dentro do filme. E a chance dela ver a mãe dela de novo... tem toda essa coisa de mamãe... Melosa, né? Blá, blá, blá. Tem o que eu acho mais legal no filme, Magari, é que nós temos dois elencos, né? O elenco dos anos 80, dentro do filme, que não sabe o que real. É o filme. O elenco real. Do mundo real, e o elenco do próprio filme. Isso, só que o elenco do próprio filme, eles são muito exagerados. E isso é citado, né, pelo nerd. Ele fala assim, eles são exagerados, né? Faz parte da produção do filme. Sim. O Fortão, que é vivido pelo Adam, ele fala, ele faz caras e bocas quando fala, tipo ele assim. Aquele jogador de futebol americano tapado de vamos zoar. Exatamente. E é engraçado que essa homenagem é legal, mas é engraçado que o pessoal do mundo real, eles estão atuando, são personagens de verdade, né? Os atores a galera de dentro do filme é aquela destoado, né? Eles são bem assim, caricaturados. Porque eles são, na teoria, se você for ver, os atores, os caras que entraram no filme não são atores, são pessoas reais e sabem o que vai acontecer no filme. Mesma coisa, se você entrar num filme, você já assistiu, você sabe o que vai acontecer. E os atores lá dentro, não, eles estão vivendo o filme. Eles são personagens. Eles nem sabem que estão no filme, na verdade. São personagens. A mais exagerada é a que faz striptease, né? Então. Mas sempre tem essas striptease, tem o cara bobão, tem o nerd. Os estereótipos estão tudo ali. Tem um comentário que a Amanda, já dentro do personagem, né, faz, é que ela diz assim, eu achei esse acampamento muito estranho. Que acampamento que tem colchão d'água? Que é um dos comentários, e tem várias tiradas assim relacionadas a os slasher movies, né, Magari? Sim. Tô olhando o nome do diretor pra ver se ele fez alguma coisa de útil. É o Todd Strauss. Todd Strauss Schulson. Bom, a gente já comentou que ele é basicamente o Jason com a bem mais caricaturado, né? Bem mais. Ah, ele é o Jason. Ele é o Jason. Eu não tenho nada desse diretor. O filme do Jason já é assim. É que a gente assiste com aquela visão de o filme dos anos 80. Isso aqui é o filme do Jason. E tem algumas coisas que eles não conseguem mudar. Porque, na verdade, a presença deles, Magalha, dentro do filme de terror, altera algumas coisas, né? Mas, por exemplo, a hora da personagem principal contar a história do vilão não muda. Tanto é que eles ficam meio achando estranho todo mundo se movimentando para a posição certa para que ela contasse a história e tivesse o flashback. O flashback me surpreendeu, Magalha. Eu não achei que fosse acontecer daquela forma. Achou o quê? Eu não achei que eles fossem pro passado, de fato. Tipo assim, Não achei que eles iam viver a cena igual eles viveram. Ah, tá. É, porque eles estão no filme. Se o filme muda, eles estão presos no filme e o mundo muda em torno dele também. É, mas eu não esperava. Essa parte eu não esperava. Ah, tá. Inclusive, essa questão do flashback é usado pra se salvar do vilão, né? Sim. Do vilão principal do... Eu esqueci o nome dele. É o Jason. É o Jason. Jason com máscara de madeira, né? É o Jason de pau. É, existem duas... É o escalador, excursionista, alguma coisa. É, existem duas regras dentro do filme. Uma, que eles descobrem rapidamente. Se mostrar os peitos, o vilão aparece. Normal. E que a última pessoa, a última garota virgem a ficar viva, mata o vilão. Tanto é, Magari, que eu vi um lance muito legal, que quando sobra apenas uma, a última, ela meio que ganha superpoderes, né? De certa forma. Sim. É, o filme é Final Girl exatamente por isso. Uhum. Porque assim, ela não sabe nem brigar antes. Aí quando sobra só ela, finalmente, ela até começa a ter uns movimentos meio ninja, né? É, ela tem que vencer o vilão agora, o assassino. E alguns recursos de cinema mesmo são usados dentro do filme como piada. A câmera lenta. É, eles falam, por que está lenta? Socorro. O que que está acontecendo? É a câmera lenta. O flashback, que é meu favorito. E tem até as letras, né? Tipo, em cima da grama, a letra 1800, 1900. A data, sim. A data. 1980 e whatever. Sem contar que no final do filme sobe as letras e ela fica assistindo. Só o final do filme, Magari, que é bem previsível, na verdade, né? Como assim? De que eles vão matar o vilão? Não, de que eles não iam conseguir sair de lá. Ah, sim, mas aí não é muita... Como é que fala? Novidade? Não era pra ser assim. Mas será que eles vão conseguir? Não, eles... Se no começo do filme já fala que tem continuação. Se eles estavam conseguindo a história do filme, então eles vão ficar na continuação agora. Só que eu não sei, eles poderiam ter brincado mais com essa questão de ter ficado preso no filme continuando. Porque o que eu tô falando é assim, existem outros filmes no qual as pessoas ficam presas dentro de coisas, né? Presas dentro de um cubo mágico, presas dentro de uma casa, de um labirinto, sabe? E aí no final, quase sempre as pessoas não conseguem sair do lugar onde elas estão presas. E isso poderia ter virado uma piada maior. Eles comentarem, sabe? Tipo, algo do tipo, mas se é um filme de terror onde a gente tá preso, a gente não ia conseguir escapar, sei lá. Uma coisa assim. Ah, sim. Essa piada não foi abordada. Faltou uma referência, você fala. É, uma referência. Porque eles... A gente sabe que foi uma piada, né? Mas eles... Sim. Eles vêm contando... Metalinguagem, Magari. Lembra da palavra usada pelo Tênis Verde? Ah, sim, a palavra Tênis Verde lá. Metalinguagem. Eles vêm comentando todas as piadas, né? Toda vez que tem algum como flashback, como é câmera lenta, mas aí nesse momento eles meio que esquecem e não comentam. Um defeito do filme pra mim, Magari, eu não sei se você vai concordar, eu queria ouvir sua opinião. Não. É que... Entendi, não concorda. Não, fala. É que o filme... Tá, ok, vamos lá. Eu entendi a ideia, mas para mim, o filme em si precisava ter mais terror. Como assim, gore? Você fala? Não sei se gore, mas ser mais um filme de terror, mesmo com todas essas características. Você lembra do Por Trás da Máscara? Sim. Que tem um momento que ele vira um filme de terror mesmo sendo uma grande piada? Sim. Então, faltou isso aqui, eu acho. Faltou gore, mas... Não sei, os personagens morrem, não morrem? Mas não, acho que não é nem o gore, Magari. Ó, vamos lá de novo, vamos citar o Por Trás da Máscara, que é o mais perto que a gente tem disso, né? Fica o tempo inteiro naquele falso documentário sobre o assassino, né? Mas de vez em quando o filme do Tom muda, quando ele vai de fato matar alguém, sabe? Deixa de ser piada por algum instante, até porque é uma homenagem também, né? E a meia hora final do filme é de fato um filme de terror, sabe? Então assim, ali o que acontece... Assim, vira um slasher. Vira um slasher de verdade. Que é o meu momento favorito do filme e é o que faz esse filme legal. Agora aqui o que acontece? O tom do filme não muda em nenhum momento. Então assim, eu entendo a piada, mas eu queria ter ficado mais apreensivo como eu fiquei, por exemplo, no Por Trás da Máscara, entendeu? Ah, sim. Entendeu? Ele continua sendo piada até quando o assassino aparece. É que eu acho que aqueles... Por Trás da Máscara eles quiseram fazer uma coisa mais, dizer assim, real. Tanto que eles colocam como se os assassinos realmente existissem naquele mundo. Aqui não, como um filme, o pessoal vai lá pra se divertir. Você assiste primeiro Sexta-feira 13 e hoje em dia você vê desse jeito aí. Entendi. O mesmo sangue, aquela groselha. O mais que eu gosto do filme, você vê, você não tem aquele medo que você tinha quando você assistiu. Se você assistiu a primeira vez. E tanto que a exibição, o festival do cinema lá dele, o pessoal tá lá pra zoar, tá brincando, jogando pipoca pra todo lado. Tá mesmo. Não é um filme de terror, eles estão lá pra curtir. É tipo se você colocasse uma. O Sexta-feira 13, parte 3, sei lá, que é onde o Jason pega a máscara lá. Que não é o que tem a mãe dele, não é o segundo lá, que é a continuação direta. Parte 3, você coloca pros seus colegas assistir, todo mundo fica lá zoando, falando, ei, o Jason joga no arpão lá pra todo lado. Se você vê com aqueles óculos 3D, você vê o olho pulando na sua cara. Melhor que o 3D de hoje em dia. Fica a dica. É, entendi. Ah, não sei. Por trás da máscara, eles quiseram tentar uma coisa mais séria. Aqui eles pegaram, bom, a gente vai satirizar, então vamos zoar, mesmo. Entendi. Mas dava pra satirizar com um pouco mais. Mas assim, não é ruim. Dá. Não é ruim o filme, na verdade. Né? Só que eu acho que... Não é que extrapolou. É, eu não sei se é porque eu tô com o Por Trás da Máscara, que é a referência, né? Pra poder falar disso. Por Trás da Máscara, mesmo quando não é o filme de terror, quando não é o... Ele é mais denso, né? Mesmo quando é só o documentário, a galeria lá fazendo o documentário com ele, ele é sério, ele tem aquelas coisas sérias. Esse daqui não, é mais zoeiro. Tanto que um dos personagens principais é um retardado mental, que é o Fortão lá. É verdade. Ele faz as caras de vamos pular, peito. Ah, muito bom. Deixa eu ver o que mais. Que mais? O lago, os flashbacks. Eu achei que daquele flashback lá, do segundo flashback que eles vejem o bandido, o assassino se transformando e indo pra cabana, ia ser alguma coisa mais interessante dali, entendeu? Mas meio que corta só pra dizer que é onde ele se esconde. Sim. Deixa eu ver. Tem algumas mortes, mas elas não são impactantes, né? Como o Magari tá deixando bem claro, o que vale mais aqui é a comédia em si. Embora que você não dê risada, tipo assim, gargalhe, mas você fica naquela de... É igual você pega pra assistir um dos Sexta-feira 13 antigos hoje. O 3, o primeiro e o segundo, nem tanto, mas a partir do terceiro, assim, você assiste, você vê aquelas coisas de... Você não dá risada, mas também você não fica, meu Deus do céu, você cobre o olho, você não... Você fica meio assim, putz... Você fica vendo, caramba, o Jason pega no Sexta-feira 13, 6, eu acho. Jason pega o cara que tá deitado no saco de dormir e fica tamborilhando nas árvores lá. Não tem como você levar aquilo a sério. Acontece que o que aumenta o problema do filme é que a garota, que seria a garota final, né, que mataria o vilão, ela acaba morrendo antes da hora. E aí eles começam... Isso aí eles brincam com... O Por Trás da Máscara também tem essa quebra, né? Que você acha que a outra lá, que é a... Sim. É a virgem que vai salvar o mundo, mas na verdade... É que na verdade a história do Por Trás da Máscara eu acho melhor porque tudo, na verdade, inclusive o documentário, era um plano do bandido. Sim. Né? E você só descobre isso no final. E tudo que ele disse que vai acontecer, de fato, acontece. Ele sai preparando as coisas, né? Ele deixa tudo na sua cara. E é exatamente o que acontece nesses filmes antigos. Uhum. Os caras correm pra todo lado, mas o Jason tá do lado. O cara vai se esconder na janela, o Jason aparece pela janela. Ele deixa tudo preparado pra acontecer. Esse aqui, como é um filme já, escrachado, ele já joga mais na cara essas piadas, entre aspas. O que eu mais gostei mesmo, na verdade, foi a caracterização dos anos 80, tanto nas pessoas quanto nas coisas, sabe? A personagem que não sabe o que é um celular, um Android, e fica zoando a questão, sabe? Tipo assim, alô, eu queria fazer uma ligação, mas não posso, porque no meu telefone não tá ligado em lugar nenhum. Ela acha que é uma fita de rádio, né? Ela fala assim, que fita é essa que não tem buraco? E aí, a única parte melosa do filme mesmo, mas não estraga, eu acho, é a Thaisa, a Farmiga, tentando convencer a mãe dela a não dar pra não ser assassinado. Porque quem dá no filme é assassinado, e quem come também. E nisso eles conseguem alterar, porque no filme original ela morreria, né? Se ela não tivesse, se a filha não tivesse ali, isso. Ela ia fazer então, sexo e morreria durante a história. Ela altera isso, ela altera o fato da personagem que seria a garota final morrer então, antes, né? Mas como ela alterou a mãe dela a se manter pura, pra sobreviver, a outra tinha que morrer. Só pode ter uma garota final. Tanto que no final, a própria Max, que é a filha, ela cai e sobra tudo pra... Ou é ao contrário? Faz o tempo que eu já vi. Não, a Max, ela cai, e aí quem seria a garota final seria a Amanda. A mãe dela. Então. Só que aí a Amanda fala, não, eu não dou conta, sabe? Eu é, fica as duas. É, aí ela começa a fazer um skip tease pra que mude de novo. Sim. Aí quando ela... A Max. É. Aí fica aí a Max ganhando. Ela não está numa espura, ou ela não pode derrotar o vilão. Aí a Max ganha superpoderes do Facão Eterno, que daí ela vira ninja do Facão. Então, tem essas viradinhas que é interessante. Tem, não, como ela mudou, é legal, o filme original, a personagem da mãe dela, que é a Amanda, morreria durante o filme. Quem ia salvar o dia era a outra lá, mas como a Max impediu a mãe dela de fazer coisas legais, ela não morreu. E a outra tinha que morrer. Com aquele escroto, que aquele bicho é muito escroto, cara. Então. E aí tem o plano da galera pra derrotar o vilão, né? Já que não tem garota final e eles não sabem muito bem quem escolher, né? E aí tem. E é engraçado que tem uma parte que a menina fala assim: não, eu não sou mais virgem, eu fiquei com o cara. Aí o outro fala assim: mas ele não tem síndrome de Down? Aí ele fala assim, ela fala: é, tem um pouco, sabe? Tipo. Aí, será que conta? Será que conta? Aí as únicas duas virgens são a Amanda e a mãe dela dentro do personagem, né? E aí eles começam a armar um puta plano dentro da casa pra tentar pegar o bandido. E aí, é engraçado que geralmente num filme de terror normal, Magari, o bandido ia atrapalhar o plano porque ele ia aparecer antes da hora, né? Ou não ia aparecer na hora certa. Mas a regra ali funciona. Mostrou os peitos, ele aparece. É o que o pessoal fala dos filmes. A fórmula dos filmes. Se dois adolescentes transam, automaticamente a próxima cena são eles dois dilacerados, cortados, picotados... fuzilados. Eu lembro de uma cena a única cena do Jason que eu lembro. Que tem uma mulher, uma garota montada no cara dentro de uma barraca. É no 9. Cavalgando no. Hã? É no 9. É, aí é, ele. No começo do 9, daquela bosta. Eu acho antes que é na cabana. Antes dele virar o mundo. É quando os caras matam ele e ele vira aquele verme inútil. Aí ele enfia o facão nas costas da mulher e abre ela no meio assim? E puxa pra cima assim, né? Exatamente, eu só lembro dessa cena, não sei porquê, não lembro mais nada dele. Aí lembro dele correndo e o pessoal metralhando ele também, é no mesmo filme? É no filme, que é aí que ele morre, ele vai pro necrotério e ele vira esse verme que vai pulando de corpo em corpo. É uma bosta filme. Esse eu não assisti, não. Eu tentei assistir o X também, mas eu não consegui. Esse é o que termina com as garras do Freddy Krueger aparecendo, puxando a máscara do Jason pro chão. Isso eu lembro. Que é no final mesmo, quando o Jason volta à vida, o Jason mesmo. Aí ele morre de novo. E é engraçado que desse filme até saiu o Versus, né? Demorou pra caralho, né? Sim. É, tinha essa ideia, mas foram zoando. Tanto que depois teve o X, aí depois teve o Jason versus Fred. Esse X é muito ruim? É no nível. O pessoal fala que é ruim, mas qual dos filmes não é ruim? Entendi. Qual que é o menos pior? Eu prefiro ele que o 9. O 9 tem essa ideia do Jason ser um verme que fica pulando de corpo em corpo. Aí ele já fica eles fazem uma mistura de universo. Tem até o Necronomicon lá do Noite Alucinante, lá, do Evil Dead. Uhum. Tem várias piadas com outros filmes também. Tem ligação com a série do Sexta-feira 13 que tava passando na TV. No geral, basta. E o Halloween é o Mike Myers, né? Isso, o Halloween, eles citam o Halloween também. Você prefere, Magari, o quê? O Jason ou o Halloween? Sexta-feira 13 ou Halloween? O Jason. O Halloween eu acho que eu nunca vi nada. Não, Halloween eu vi tudo. Mas também faz não é ruim também. Faz tempo que eu não vejo é o Fred, o Hora do Pesadelo. Esse eu vi acho que na época e revi acho que um ou outro. O novo, mas você Halloween, viu? O Jason, teve uma época aí que eu tava fazendo maratona, eu vi os filmes tudo em sequência. Você viu o novo do Fred? O remake? Eu vi. É bom? Ah, o pessoal ficou choramingando que é contrário, que não é o Robert Englund, não sei das quantas. Eu achei ele legalzinho. Não é bom, caramba. Claro que o original sempre vai ser melhor, mas achei legal. Igual o novo Jason também que teve. O pessoal reclamou. Eu achei bacana. Aceitável. É outra diferença também... Tá lá. Uhum. Outra diferença também desse pro outro é que o Por Trás da Máscara, ele brinca muito mais com vários tipos de filmes, né? Quando aqui o Final Girls, ou Terror nos Bastidores, nome de merda, ele brinca basicamente com o Jason. Tanto é, Magalha, que se não me engano, a capa do DVD é imitação também da capa de uma das capas do Jason, né? A capa? Ah, sempre tem. É, tem o Jason, tem o bicho lá com o facão. O facão, é. É o típico filme, pôster de filme slasher dos anos 80. É, bom, Magari, dentro desse filme que eu achei muito da hora, que o Magari faz uns 10 anos aí que tá tentando fazer a gente assistir, Tem algum momento que você olhou, porque a gente contabiliza se o Magari gosta ou não das coisas pelo relógio, né, Magari? Teve algum momento assistindo esse filme aí que você olhou pro relógio? Aliás, eu assisti um filme hoje, que eu olhei uma vez pro relógio, mas não foi porque o filme tava chato, porque eu queria que ele acabasse logo, porque eu tava sofrendo muito. Qual filme? Um filme desesperador. É um filme de tubarão aí que tem. É o Água Rasa. Não, Água Rasa é legal, mas não é tão igual esse que eu vi. Água Rasa é 47 metros de profundidade. Água Rasa é da Surfista, né? Isso, Água Rasa é legal também. Eu vou ter que ver esse, eu não vi ainda. Mas esse último aqui, que eu assisti hoje no dia dessa gravação, eu já ouvi porque, caramba, falta muito. Não aguento mais. Como que é o nome do filme? É a 47 metros de profundidade. A 47 metros é... Eu te mando o trailer depois. Tá, é raro um filme bom com tubarão, né? É que esse... É aquele papo de o tubarão não é o personagem principal. Ah, entendi. É legal, mas é legal. E como é que tá o universo do Sharknado, né? Vai ter um 5 agora. É, viva. Agora em agosto. Bom, o outro que eu tô citando é Águas Rasas, né? Ah, que... Sim, sim. Águas Rasas é legal. Que é da menina surfista que se perde... Fica presa numa pedra no meio do oceano e tá sendo cercada por um tubarão. É, na verdade não é nem no meio, é quase na praia, só que ela não consegue atravessar, que tem o tubarão psicopata lá. A gente podia fazer um especial tubarões, né, não, Magari? Por mim? Adoro tubarão. Olha, mas aí o problema é que o tubarão mesmo são quantos filmes? Ah, não, mas é. Eu falo de todos, eu já assisti tudo. É, são eu quatro. Não, eu precisava assistir a maioria, pelo menos. Fazer Águas Rasas, ou esse 47 Roninhos aí que você falou. Tem um que... 47 Roninhos não, pô. 47 metros. Qual aquele que tem o justiceiro lá? Esqueci o nome. Não. Aquele que tem um papagaio no meio, qual que é? O tubarão mesmo? Papagaio? É, que tem um papagaio no meio, que tem um carro, acho que é o cozinheiro que tem um papagaio no navio. Não, esse aí é o... Como que é o nome? É o que eu tô tentando lembrar, que tem o justiceiro, tem o Samuel L. Jackson. É esse mesmo. Que tem os tubarões inteligentes lá. É, esse mesmo. Que eles tacam fogo no fundo do barco, né? Isso. Ó, lista de filmes com tubarão. Nem sei porque a gente parou nesse assunto, mas vamos lá. Lista de filmes com tubarão. Temos o Tubarão, Tubarão 4, A Vingança, Tubarões Assassinos, No Fundo do Mar, não é esse aqui não? É, esse aí, No Fundo do Mar. É o Deep Blue Sea. É. The Shallows, que é o... Águas Rasas, Tubarões Areia, sim. Jesus amado, Tubarões Areia. Sand Sharks. É, os Sharknados todos, né? Que eu preciso voltar a ver. Tubarão 3, Tubarão Zumbi, o Tubarão Fantasma, Shark Octopus. Shark Octopus. Shark Whale. Monstros Marinhos. Tem um vídeo do, acho que é um canal de YouTube lá dos Estados Unidos, que ele fala 42 filmes bosta de tubarão. Aí ele citou tudo isso aí. Isca, tem um chamado Isca. É, Isca, tem o Tubarão, o Homem-Tubarão, Sharkman, eu acho. Procurando Nemo, o Espanto Tubarões, Super Shark, que é? Tubarão 3, já foi, Tintoreira, Jurassic Shark. Couro, não. É, não, Tubarão, Tintoreira. Jurassic Shark, eu não acredito que fizeram isso. Mega Shark é um Jurassic Shark. Esse Sharkman eu já vi, Magari, uma vez, mas não me lembro. Mar Aberto é outro filme. Não tô desesperado quanto esse dos 47 lá. É. Pânico do Mar, Pânico em Alto Mar, Mega Shark versus Colossus. Esse é bem ruim. 12 Dias de Terror, Jesse Shore Shark Attack, olha o nome do filme. É Dino Shark. Como que a gente chegou nesse assunto? Mas vamos lá, Avalanche Shark e Swap Sharks. Sei lá o que você tá lendo. O Velho e o Mar. Esse eu já ouvi falar, o Velho Mar. Esse aqui é coisa de... É mais sério. É filme tipo de livro clássico. Tênis Verde, não? É livro. Tá. Dark Tid, Shark Kill, Snow Shark, Katana Leva. Shark in the Venice. Venice. É de 2008, esse último aqui. Cara, me interessei especialmente pelo Tubarões da Areia. Fica de Shark. Eu não sei porque... Tem o Tubarão de Três Cabeças também, só de lembrar assim. Tubarão de... Esse Sharkman saiu bem da época. O filme, dando spoiler de um dos Sharknados aleatórios lá. É uma cena que tá tendo um festival e estão exibindo esse Tubarão de Três Cabeças aí. Aí um dos tubarões passa pela tela de cinema, assim, que eles vêm de outro lugar, tipo aqueles drive-in, sabe? Uhum. Aí cai no público lá e mata um velho lá. E o velho era ninguém menos que o Albert Einstein. Não, pera. O velho era o cara do do Game of Thrones, não, o autor. Ah, entendi. O George. É Martin lá. Esse Sharkman saiu bem numa época que tinha um monte de filme de monstro, que homem misturado com monstro, isso eu lembro. Tinha, acho que, Homem-Rato, se não me engano. Tinha uma galera, assim, que não emplacou nenhum deles. Mas agora, o 47 Meters é legal. É. E o Jurassic Shark é tão sem vergonha, mas é tão sem vergonha, que a letra, a letra do banner é do Jurassic World. Ai, meu Deus, mas tudo bem. Vamos voltar então, onde é que nós estávamos? Bom, a gente se perdeu fora aqui, nas profundezas do mar sem fim. Esse é outro filme de tubarão. Bom, mentira, gente. Não, mas não, se não, tudo isso começou porque eu falei que tinha esse filme, que eu olhei no relógio, mas não foi pelo filme tá chato. Que eu queria que acabasse logo. Bom, Magari, quantas vezes então você olhou para o relógio durante a assistência de... como é que é o mesmo nome do filme que nós tá tratando hoje, cara? Me perdi foda. Terror nos bastidores, isso é que eu lembro do nome em inglês. The Final Girl. Quantas vezes aí, qual foi? Teve algum momento que você falou assim, putz, não vai acabar logo? Ah, sei lá, é que o filme também é curto, né? Ele tem o quê? Uma hora e pouco? Uma hora e meia. Uma hora e meia. Uma hora e meia. Então é bom. Passou rapidinho. É bom porque quando você acha que foi devagar, pior que é tipo uns e outros aí que eu assisti 40 minutos e parecia que já tava vendo há 4 horas. Gente, eu sei qual é o filme. Magari, quando eu vi esse filme, eu não me esqueço, cara. Faz uns 3 anos já. Cara, tava tão maçante, mas tão maçante, que, sabe, eu fui ver o filme tem 2 horas, mas parecia que eu tava o dia inteiro tentando assistir ele. Pois é. Eu parecia que eu estava um bom tempo assistindo. Aí eu olhei no relógio. Aí quando eu vi era 40 minutos. Eu falei, você tá doido? Esse filme é Inter. Esse filme é Inter. Entendi. Cara, o pior é que depois eu vi um comentário, Magari, dizendo assim, num site até famoso aí, podcast, que às vezes a gente acompanha. Ele disse assim, o chefe jovem lá, sabe, do site Nerd. Ele disse assim, é que Interestelar é um filme que você precisa ver várias vezes pra entender. Falei, puta que pariu. Eu não consegui assistir nenhuma. Tem alguns filmes que estão na minha lista de filmes que eu parei e não consegui assistir. É esse, Mandando Bala. Não, Mandando Bala é legal. Eu tenho que ver Mandando Bala, eu não consegui, mas esse cara, é raro eu parar um... Ah, tem também o Assassin's Creed, que eu não consegui. Ah, esse eu tô na lista aqui pra assistir, mas tô com medo. Não consegui assistir. Bom, vamos lá de novo, vamos voltar aqui. Tá só nós dois, mas tá se perdendo. Qual é, então, já que... Bom, pra mim não tem nenhum momento assim que desagrade no filme, eu só queria mesmo mais ter terror. Eu sei que é um filme de... é uma comédia, meio até pastelão, né? Mas acho que nada impedia, Magarém, quando fosse... pelo menos quando fosse os ataques do vilão, que fosse mais sanguinário, sabe? Porque ou... Slasher Movie de verdade lá, o Lagoa de Sangue. Como é que é? Lagoa. Sangrenta? É uma coisa. Lagoa assim. Sangrenta. Lago de sangue. Banho, é um negócio aqui. Banho no Lago de Sangue, né? Banho de sangue no acampamento. Banho de sangue no acampamento. Banho de sangue no acampamento é um filme slash, então ele devia ser mais trash. Então, pelo menos quando fossem os ataques do vilão, que ele fosse trash, mesmo que não tenha essa piada, porque dá pra fazer, né? A manter a comédia e ser um pouquinho mais terror, mas ele mesmo faz... Por que assim? Por que que eu digo isso? Porque é um filme que faz homenagem a um grande filme de terror, mesmo que hoje em dia a gente mais ria do que sinta medo, né? É um clássico dos filmes de slasher movie. Então, assim, ele deixou a desejar pra mim... Talvez o mais conhecido, né? Então. Ele só deixou a desejar pra mim nisso. Nos momentos... de tensão, até porque, Magari, esse filme é recente, tá? Então dava pro pessoal... 2015, né? Então dava pra tentar, mesmo que falhasse, criar uma tensão, mas você percebe que nem tentaram criar tensão nenhuma. Tá? Não é a proposta do filme. Finalidade? Né? Proposta? Eu preferia, mas assim, não é nada que torne o filme um... Não, é um filme... É bom, e qual que é, então, na sua opinião... Antes que a gente se perca aqui em qualquer outra coisa, seu momento aí favorito em Final Girl, Magal. Não, um feedback mesmo, quando mostra a história do vilão. Do Hank Hiker lá. Que também mostra ele, tipo, ele assistindo a cena. Aquilo tem toda a cara do Jason mesmo, os caras fazendo bullying com o moleque, botando fogo e tudo, né? É. Achei legal. Eu não sei, você não acha que eles poderiam ter brincado com mais filmes e não só o Jason? Ah, dava pra ter encaixado. Mas acho que ele queria brincar exatamente com o Slasher, o Jason. Quem sabe se tiver uma continuação, acho que até agora não adicionaram nada, então não sei se vai ter. Uhum. Eles poderiam brincar com outras coisas. E ampliar um pouco mais, né? E ó, então, ir para o Slasher Movie, como eu já disse, faltou terror e faltou peito também, Magá. Ah, sim. Eu tô tentando descobrir a classificação indicativa dele, eu já abri a página 7 vezes aqui e quando eu vou começar a olhar, eu esqueço que eu ia olhar. Ah, isso aí deve ser 12 anos no máximo. É, deve ser. Mas faltou peitos também. Faltou peitos, faltou sangue, faltou violência. Para, já que quer homenagear um filme de terror, né? Vamos homenagear direito. Mesmo que falhe, sei lá, de repente. Mas não houve nenhuma tentativa de homenagem. E olha que o... E olha que sexta-feira 13 é cada 5 minutos um peito. É PG-13 mesmo. É, né? Então, imaginei. É. Então, a minha opinião é essa. O filme entre... é os únicos que a gente consegue comparar, né, Magari? Então, assim, os dois filmes, o Por Trás da Máscara e o Final Girl, no quesito homenagem, foram igualmente bem. É, tem outro... Tem aquele... Não sei se você já viu aquele outro filme. Olha lá, quer ver? Ele cita outro agora. É isso que ele fez lá no... Por Trás da Máscara. Só que esse que eu vou falar já é mais doido, ele já mistura tudo, faz uma salada, joga tudo. Transforma em reality show e o Diabo 4, que é o Segredo da Cabana. Cara, esse eu quero assistir. Então eu não vou falar nada do filme, assisto. Assista, é bom? Ela é, a ideia é interessante. É, esse eu quero assistir, porque diz que é uma piada também, não uma piada, mas é uma homenagem aos filmes de cabana, né? Ah, não só de cabana. É quase a mesma coisa que esses daqui, de homenagear esse gênero, só que uhum. Assista. Vou assistir, agora eu tô pegado. Tô fisgado, foi fisgado, Magari. É. É, aí quando a gente assistir acabando de fazer o podcast, você cita outro, né? É, se eu lembrar. E aí, tá quase acabando o podcast, não foi citado a Marvel, ainda há uma chance aí, pelo menos mais uns 10 minutos, pro Magari tentar citar a Marvel de alguma forma. É, bom, eu já falei, vou repetir, faltou terror no filme, e é só isso. Mas aí, Magari, então, nesse filme, nessa indicação, né, Final Girl, muita, um filme que... Muita... Você achou muita piadinha no filme? Não, eu gostei. Na verdade, não é, eu não queria que tudo que tem no Final Girl é bom. Faltou, entendeu? Ah, tá. Faltou o terror. É, eu gostei, o tom dele é ótimo. Isso que eu tô te falando, os dois filmes, o Por Trás da Máscara e o Final Girl, são ótimas homenagens. Eu só acho que eu tenho uma tendência a gostar mais do Por Trás da Máscara. Porque, assim, se é pra manejar um slash movie, vamos fazer o slash movie direito, entendeu? E o Final Girl não tem essa preocupação. Ele faz homenagem eu muito bem. Eu acho que o Por Trás da Máscara, ele homenageia o gênero. Uhum. Ele homenageia o filme, que é o Jason. Entendi. É, pode ser. O Por Trás da Máscara, ele brinca com todos. Tem Freddy Krueger, tem Halloween, tem o Diabo Cótula. É, e eu me senti, eu como fã de filme de terror... Eu me senti realmente apreensivo quando a parte slasher começa no Por Trás da Máscara, entendeu? Mas isso não quer dizer que o Fire... Eu tô em cima do muro, você notou já, né? Isso quer dizer que o Fire Girl seja ruim. Eu só queria mais terror. Você não achou ruim, você só achou que você só queria mais. Mas sim. Você não tiraria nada do filme, mas você não. Acrescentaria... Algumas cenas de violência. Por exemplo, aquela cena, ó... Os áudios de cima. Isso, aquela cena que a Farmiga... luta bem no finalzinho contra o vilão, né, que a gente esqueceu o nome, não importa, parece muito mais um Capitão América lutando contra o Caveira Vermelha. Exato, pronto, a Marvel já foi citada. Entendi. Parece muito mais um filme de herói do que um filme de slasher, entendeu? Parece mais uma... É isso, o filme parece uma aventura, quando ele quer homenagear um slasher movie. Porque tem o... No Jason 4 lá, que o molequinho acaba com o Jason, ele meio que ganha superpoderes também. Ele começa a dar porrada no Jason até o Jason morrer lá. Entendi. Bom, Magara, mas assim, não é ruim. Eu acho que vale a indicação, quem puder. E é facílimo de achar o filme. No YouTube tem uma versão meio safada, porque o YouTube ele bloqueia, deram, né? Deram um zoom no filme. É, então o YouTube bloqueia, assim, descobri que filme é. Eu achei numa locadora... da Bahia, sabe? Ah, Bahia. Sim. Magaren, de 1 a 5 slasher movies homenageados, qual a sua nota você dá para Final Girl, Terror nos Bastidores? E aí eu defino a nota assim, onde 5 é o nome Final Girl e 1 é o nome Terror nos Bastidores. Que é muito ruim esse nome, cara. É realmente Terror nos Bastidores. É muito ruim. Você tem uma ideia tão ruim que eu me recusei a pesquisar Terror nos Bastidores, eu pesquisava Final Girl. Até achar. Tanto que você achou outro lá. Uhum. Que nem foi lançado ainda. É. Eu acho que eu dou um 3,5. Tá de bom tamanho. Ele brinca com o filme do Jason. É uma homenagem. Tá, faltou sangue, faltou uns facões decepando, cortando as coisas, mas... Faltou peitos. Não, faltou peitos. Muito importante. Eu vou dar nota 3. Faltou peitos. Faltou peitos. É imperdoável. Entendi. Então, Magari, use seu poder de interpretação para perguntar minha nota agora. Você, Marco, quanto você dá para esse filme, sendo que um é Tubarão na Areia e 2 e 5 é Sharknado. Ah, entendi. Eu não vi o Tubarão na Areia ainda, mas fiquei muito curioso com esse filme, cara. Esse e Jurassic Shark. Vamos lá. A ideia desse filme é muito foda. Muito foda mesmo, sabe? A pessoa... Tanto que eles não explicam como o pessoal vai parar dentro do filme. Eu achei mais foda ainda. O cara simplesmente aceita... Entraram, pronto. Estamos no filme. O cara simplesmente aceita que tá no filme, agora, e ninguém tenta descobrir como. É, não. E aí eles têm a brilhante ideia. Não, a gente pra sair do filme tem que terminar o filme. Quem disse isso, né? Ah, porque eles ficaram lá parados no mesmo lugar. A cada uma hora e meia, sei lá, que é quando dura o filme. Uhum. O pessoal passa de novo lá e fala, se a gente não terminar o filme... Eles vão ficar aqui nesse looping eterno, a gente tá ferrado. Vamos terminar e ver o que acontece. É tipo. É tipo aqueles portais lá do Jogador Número 1. Sim. Se você completar, você tem que terminar o filme interpretando. Pra mim era mais. Se fosse a situação que acontecesse comigo, eu falo assim, eu não vou sair daqui não, porque eu vou terminar o filme, ele vai voltar do começo de novo, tenho certeza. É, mas então, eles tentaram. Eles sabiam que se ficasse parado lá, o filme só ia ficar naquilo. Uhum. Vamos continuar, terminar o filme e ver o que dá. Se começar de novo, aí a gente pensa outra coisa. Inclusive, dava até pra ter brincado com isso, né? Sabe quando tem filme de viagem no tempo? Em que o cara começa a mostrar várias vezes tentando fazer a mesma coisa? Assim. Já assistiu algum filme assim? Dava até pra brincar com isso, né? Tipo, eles terem passado pelo filme mais de uma vez? E já tá meio saturado, já meio saber o que ia acontecer? Dava pra ter feito isso também. É, tanto que no final, quando volta todo mundo lá, que é pra continuação, eles meio que brincam com esse negócio de morreu, mas vai ter continuação, então. Morreu, mas tô aqui ainda, né? Não, tava morto, só andava falecido. Bom, eu vou dar 3 também, porque mesmo sendo uma ideia muito boa, um filme muito da hora, pra mim faltou o terror e peito, né? Como eu já citei. Mas é um filme, inclusive assista os dois, quem quiser. Assista o Final Girls, né, o Terror nos Bastidores, se você quiser chamar por esse nome de merda. E assista também o Por Trás da Máscara, que é... E dê a sua opinião, né, Magalho? Diga aí qual que você acha que é superior. Eu acho que os dois estão iguais. Eu só não tiro nota do Final Girl, porque ele deixa, como o Magalho disse, ele deixa muito na cara que é uma comédia, né? Que é um negócio mais pastelão. É aquele... É o terrir. É, o terror. O pessoal chama de terror. Ele não tenta, assim, eu não tiro nota, porque na verdade, Magalho, eu tô reclamando dessas coisas, mas é claro que ele não. É claro, quando a gente assiste, que ele não tentou ser um slasher movie. Ele nem tentou. Porque se ele tivesse tentado e falhado, seria pior. Eles estão dentro de um slasher movie, não quer dizer que eles sejam um slasher movie. Sim, exatamente. Quando o Por Trás da Máscara tenta e de fato se torna um slasher movie, né? Agora sim. De uma forma mais inesperada lá. Sim. Muito, muito bom, muito bem feito. Então assista os dois, Por Trás da Máscara e o Final Girls, que é um filme exótico, vou deixar assim. Sim. Exótico, muito bom. E assista agora no futuro, depois a gente vai fazer o podcast da cabana pra ver. Não a cabana, né? Cabana, o segredo da cabana, porque tem outra cabana aí também. Magari, você quer acrescentar mais alguma coisa, citar mais algum filme de tubarão? Mais? Mais? Tubarão de Areia? Não, assista o 47 metros lá, que é legal. E eu vou assistir esse 47 metros de profundidade e tentar o Águas Rasas também. O Águas Rasas é legal também. Bom, então ficamos por aqui. Um grandíssimo abraço. O quê? Sharknado? Não, que tava junto filme, né? Slasher? Slasherento. Um grandíssimo abraço e Slash. Caralho, travou aqui. Vamos lá de novo. Um grandíssimo abraço, Slasherento. E até a próxima. Consegui falar engraçado, eu consigo falar esse nome, não consigo falar o nome do desafio. Agora a gente terminou o podcast, vamos começar de novo.